Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena News. Governo aprova hoje a nova Lei das Rendas. As cerimónias fúnebres de Kim Jong-il terminaram hoje com 3 minutos de silêncio. O filho do grande líder, Kim Jong-un, é agora o chefe supremo. Entre 2005 e 2009, os hospitais públicos desperdiçaram 2 milhões de euros por dia. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz-lhe Rádio à Tarde, o seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Peça a sua música, saiba o estado do tempo, fique a par do que acontece no mundo, no nosso resumo de imprensa e muito mais. Rádio à Tarde, de segunda a sexta-feira, com Carlos Bonaparte, entre as 2 e as 5 da tarde, na Antena Web. Crianças portuguesas em espera para transplante de fígado em Espanha e vai outra a caminho. O único centro de transplantes pediátricos em Portugal existia em Coimbra, mas fechou depois da saída do único médico que realiza este tipo de cirurgias em Portugal. O Ministro da Saúde já garantiu que, no máximo, até março do próximo ano, Portugal voltará a ter um centro pediátrico que pode ser instalado em Coimbra, em Lisboa ou no Porto. Os bombeiros sapadores de Lisboa iniciaram ontem à noite uma greve de 10 dias. Segundo os bombeiros, a razão da greve é o novo turno que a Câmara Municipal de Lisboa quer criar. Segundo os bombeiros, sem a entrada de novos elementos, implica uma redução de 25% de efetivos durante os trabalhos efetuados no novo turno, que seria o quinto. Durante os dias de paralisação, os bombeiros só atuam em casos onde haja vidas humanas em risco. Entre 2005 e 2009, os hospitais públicos desperdiçaram 2 milhões de euros por dia, num total de 745 milhões de euros. A culpa é dos desperdícios que se fazem nos hospitais. A Transtejo Soflusa anunciou hoje o corte de 48 carreiras fluviais entre Lisboa e o Barreiro. O objetivo da empresa de transportes fluviais é reduzir os custos e ajustar a oferta à procura. A Transtejo adiantou que as alterações só entrarão em vigor a partir de 1 de fevereiro de 2012 e que estas adaptações não vão conduzir a despedimentos ou a uma redução de postos de trabalho. A PSP já deteve 800 pessoas desde o início da Operação Férias Seguras, que começou no início de dezembro. Ontem a fiscalização decorreu nas estações do metro de Martim Moniz e Intendente. Os militares voltaram a manifestar-se. Em causa está um despacho do governo que quer cortar 100 euros aos salários de sargentos e praças. Os militares saíram à rua para lembrar ao ministro da Administração Interna que os salários das forças de segurança não podem regredir até ao nível em que estavam em 2009. Ao todo, esta medida vai abranger perto de 6 mil militares. A EDP tenciona construir uma linha de alta tensão que liga a barragem de Fostua a Armamar. A associação ambientalista Querco já ameaçou denunciar a situação à Unesco, lembrando que o Douro é a zona protegida, considerada património da humanidade. A Unesco, recorde-se, já tinha afirmado voltar a Portugal para analisar a zona da barragem de Fostua no próximo ano e confirmar se esta obra está ou não a destruir a paisagem natural e característica do Douro vinhateiro. A EDP não prestou ainda esclarecimentos sobre o caso. O governo vai aprovar hoje a nova Lei das Rendas. Esta é uma medida exigida pela Troika, mas também algo que o governo já queria fazer. Os despejos tornam-se mais fáceis, sendo que ao fim de 5 meses de não pagamento de renda, o inquilino pode ser despejado. Além disso, as rendas com os contratos mais antigos vão ser todas reavaliadas, incluindo aquelas que estão sem alterações há anos. Os mais carenciados e as pessoas com mais de 65 anos, porém, mantêm algumas proteções. As rendas nestes casos podem ser aumentadas, mas nunca na mesma proporção, sendo que o senhorio terá que se regular pelo valor dos rendimentos dos inquilinos. Além disso, em ambos os casos, estas pessoas não podem ser despejadas. O contrato entre o governo e a Three Gorges para a aquisição de 21% da elétrica nacional por parte da empresa chinesa vai ser assinado amanhã no Ministério da Economia. Já hoje, o ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, vai receber o presidente da Three Gorges, Cao Kuang-jing, para discutir os planos da empresa asiática para a EDP. Mário Soares diz que o próximo ano vai trazer mais desemprego e mais recessão, porque a União Europeia não mudou a sua política. Numa entrevista ao Diário de Notícias, o ex-presidente da República disse ainda que tem boa impressão de Pedro Passos Coelho. As cerimónias fúnebres de Kim Jong-il terminaram hoje ao meio-dia com 3 minutos de silêncio em honra do grande líder. Ao fim de 13 dias de luto nacional, os norte-coreanos reconhecem agora o filho mais novo do antigo ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, como chefe supremo do país. 17 pessoas morreram e 108 ficaram feridas em Myanmar, quando um incêndio, seguido de uma forte explosão, destruiu 16 armazéns e 76 casas. A explosão aconteceu quando os bombeiros tentavam extinguir um incêndio que tinha deflagrado num dos armazéns do governo. A explosão fez o incêndio alastrar e destruiu mais 15 armazéns e casas de madeira que ficavam nos arredores. 6 das vítimas mortais são bombeiros. 2 milhões de pessoas vão brindar ao novo ano na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. 24 toneladas de fogo de artifício e música estão à espera dos turistas e brasileiros que vão entrar em 2012 na praia. O evento já está a ser preparado. Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo e Pinto da Costa foram homenageados ontem no Dubai. O empresário português de futebol venceu o Globe Soccer Award para empresário do ano e Pinto da Costa recebeu o prémio de dirigente do ano de 2011. Ronaldo venceu o prémio para figura mundial mais mediática. Foi mais um Antena News. Boa noite. Fique de seguida com Histórias com Luís Gaspar.